tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Anselmo. Um abraço a você, bola louríssima! O Tio Henrique, existe, nossos ouvintes, que você aí do programa da Carroça na Rádio Raulândia. Por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. E aí, Nice? Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você... Cabeça de labirinto! Um abraço a você! Como é que é? Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor. Nosso amigo Cara Fina já tá por ali bailando. Só na manha do Aranha. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Minha querida Leca, pouco a, pouco, a Camila da Mário Covas, tormento, as nossas megastops. É. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Bora dançar, como é que é? Já faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que. Fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Ontem não ouvi aquela nossa canção. São Paulo, alô, dona Nina! Tá recordando? Carroça da Saudade. DJ Wellington. Detona Caceteiro. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Empresário Careca, o luxuoso da Careca Céu. Nosso amigo Careca, já por aqui, um abraço! Não esqueci! Só na manha! Não esqueci! Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante.

Aí, Amaral. Beijo de abraço. De folga hoje, Amaral. Era só minha, mas veio de um triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Querida Franciane, tá de Saramânia. Eu tiro uma saudade na moral. Eu te amestruo. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Essa música lembra detalhes de um livro. E a Cíntia por ali, rapaz. Fala, Beto Rambo. Anselmo e Loríssima, o casal da equipe Bola de Prata. Vai comigo por onde eu vou. A carroça da saudade. A dona da noite. Tona Caceteiro. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei. Pois é, o regulamento é claro. Ser feliz. Comemorando 3 pontos fora de casa, né, Bigode? O Amaral também. Ainda vai fazer 3 pontos dentro de casa. Você se... com todo o pique. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Pois é, Pantera. Se for pros pênaltis, já sabe. Eu só pensei em ser feliz. E os casais da dona da noite. Nosso amigo Neto Mesquita, alô Lorena. O Thiago também, alô Tânia. Juliano, Canhota, Angélica. O grupo Os Donos da Noite. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. Salamânia, aquela saudade que você respeita. Como é que é? Brilha em meu coração luzes de amor. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho... A Rose e Marcelo também, alô Ari. Bruna, toda ternura, minha Brenda, um grande abraço. Que eu procurei só ao seu lado. Eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre. E aí, Thay? Você aqui. Quero ter sempre. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Comando DJ Wellington Franjinha. Brilha em meu coração luzes de amor.

cidade gostosa, Via Show, a segunda-feira, vai Deguão, a gente vai detonando muito som. Bora recordar! Quero viver contigo sempre. E sábado tem o Fest Saudade, hein, bigode? Quero você. Essa hora, papai. Bigode tá doidinho. Me falou ao ler minha mão que eu podia amar, mas temer o meu coração. Olhando em seus olhos cigano, eu me apaixonei. Você foi embora, mas todo esse tempo eu lhe procurei. Cigana, você voltou pra ler de novo. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Minha querida Mônica, a mulher das selfies, ela tira 40 pra recuperar uma. Pois é. Por mais que eu tentasse amar outro alguém pra esquecer, cada mulher que eu beijava pensava beijar. Alô Henrique, gordinho de uma figa. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Sem sentir estremecer. Jadiel, linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. E sábado tem o Fest de Saudade. Querendo me amar. Onde será que os Sem Limites vão ficar, hein? Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender. Ainda é muito fã-clube virando casaca. Uma chama ardente e o seu corpo quente.

ligado, rapidão. Como é que é? Você dançou pra dodo, uma menina tá pro trem. Largando, parou pra largado. Uma menina tem de chupa um flabo. A bolusta dançou pra dodo, uma menina tá pro trem. Pra dançar aí, ó. Você dançou pra dodo, uma menina tá pro trem. Largando, parou pra largado. Uma menina tem de chupa um flabo. A bolusta dançou pra dodo, uma menina tá pro trem. I never. bigode. Pouquinho e Toninho tocando até de manhã. Olha quem está aqui, o Cabeça de Labirinto. Danço caqueada. Seu Paulo e São Paulo, seu Paulo e Dona Nina, o casal luxuoso do caqueado. Da saudade, carroça da saudade. Frente a frente com o povão. A dona da noite chegou. Luxuosa carroça da saudade.